Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou a hora de alegria. Vamos sorrir e cantar. É hora do Café Brasil. O programinha no cantinho do seu radinho, feito para desemburrecer este Brasilzinho. Hoje vamos tentar descobrir quem é você. Olha que responsabilidade. E para começar, uma frase de Clarice Lispector. É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, eu sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo, tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Vamos abrir o nosso mosaico de hoje com um texto de Rubens Zaidan, que escreve nas iscas intelectuais do meu site. O título é instigante. Quem você é? Ao fundo, vamos ouvir o grande percussionista Naná Vasconcelos. Naná lançou o CD Trilhas, onde reúne uma seleção das melhores músicas destinadas a trilhas de filmes e peças de teatro. Você ouvirá Corpos de Luz. Quem você é, hein? Você é o que pensa? Você é o que faz? Você é o que parece ser? Você é o que dizem que poderia ser ou pensam que é? Afinal, quem é você, hein? Para o Ibope, você pertence a uma faixa que ganha X de salário, compra determinados produtos, assiste tais e tais programas de televisão, consome mais ou menos supérfluos, vota no partido W entre a esquerda, centro e direita. Você é uma amostragem de um grupo social que age dentro de padrões previstos com seu poder aquisitivo e formação cultural. Com esses resultados, as empresas e a mídia em geral preparam pacotes de atrações de lazer, sejam informativas ou artísticas, de acordo com o perfil levantado. E um pacote específico nos intervalos das programações para induzi-lo ao consumo de novidades, a maioria desnecessária. Para o dono da empresa onde trabalha, você é mão de obra qualificada ou não para prestar serviços e resolver problemas de uma área específica, produzindo muito ou pouco para a empresa, dependendo dos resultados obtidos e com o custo por mês. A produtividade, após um balanço analítico, determinará seu futuro profissional na firma e até mesmo no ramo de atividade. Para o imposto de renda, você é um CPF, em dia ou não com recolhimento de tributos, sempre obrigado a pagar multas, se perder o prazo de recolhimento do imposto e com o risco de cair na malha fina e prestar esclarecimentos. E a mordida do leão cresce a cada ano. Para os bancos, você é um aplicador que deixará o dinheiro nas mãos deles para ganhar uma merreca na poupança ou em outras opções, enquanto o lucro dos estabelecimentos de crédito bate recordes após o aumento das taxas de serviço e outras cobranças. Os bancos estão sempre dispostos a emprestar dinheiro desde que você tenha saldo médio suficiente. Quando descobrem que você está duro, mas tem lá um carrinho seminovo e uma pequena casa, insistem de todas as maneiras para que você entre no cheque especial ou pegue um bom empréstimo. Depois, juros sobre juros te levam até a cueca e se você não entrar na justiça e forçar um acordo. O que eles estão esperando há tempos? Neste período, ganharam bastante em cima da sua inadimplência. 3 meses depois, quando você está certo que nunca mais entrará numa fria igual, os bancos voltam a insistir para você se encalacrar de novo, pois tem dinheiro sobrando para emprestar. Se você é aposentado do INSS, todo mês recebe com um sentimento de culpa aquele benefício que não é nem a metade do salário do que ganhava na ativa. O governo vive dizendo que a Previdência vai quebrar e que não pode aumentar mais nem um centavo. E você se esquece que faz jus a cada centavo daquela aposentadoria, recolhida por mais de 3 décadas religiosamente, sem nunca ter usado nenhum serviço da Previdência, já que você tinha um plano de saúde e nunca pediu licença médica acima de 15 dias. O salário família é tão ridículo que nem conta. Teve períodos que você recolheu de 2 ou 3 empresas em que trabalhava ao mesmo tempo, o que não alterou em nada a sua aposentadoria. E por aí a coisa vai, de acordo com as circunstâncias. E esse cenário só muda quando se chega em casa aos olhos da família. Ou se encontram os amigos, enfim, as pessoas que você gosta. A conversa é outra. Nessa hora, ganha importância mais o que você pensa e nem sempre faz ou pode fazer do que o seu saldo bancário. Torna-se, querendo ou não, um modelo diante dos filhos e uma referência para a companheira e vice-versa. As pessoas sabem quando lhe doem os calos, sabem o que você mais gosta e então cai a máscara social. É quando você terá tempo para dar sua opinião sobre a vida, falar de sentimentos, lazer, ser ou não ser amigo, leal, companheiro, embora essas preocupações sejam ideais para a convivência também em sociedade. É certo que do salário que entra no final do mês dependerá o seu futuro e dos dependentes. Mas é em casa, junto dos amigos e da família, que existe espaço para o seu lado pessoal e emocional crescer, mesmo em momentos de crise financeira. E esse espaço é ideal para meditar sobre o seu modo de viver, do que você mais gosta de fazer, qual a sua opção profissional, sua postura como cidadão, se deve ou não participar de algum movimento de melhoria da vida em comum, apesar de já pagar os seus impostos. Na verdade, ninguém pode ser feliz se o vizinho está desempregado, foi assaltado e os colegas do seu filho estão se drogando. Se o mundo não vai bem, é difícil não ser afetado de alguma forma. Quem é você, hein? Quem somos nós? Enigmas para a lição de casa. Não foi um poeta que disse que nenhum homem é uma ilha? Afinal, sempre é hora de saber por quem os sinos dobram. Ou não nos lembramos mais disso, hein? Sem mais, diante de um bom motivo que me traga fé, que me traga fé. Se por alguns segundos eu observar, só observar, eis que um anzol, eis que a isque o anzol, a isque o anzol, ainda assim estarei pronto pra comemorar. Se eu me tornar menos faminto e curioso, pescador de ilusões. Quem você é, hein? Quem é você? Eu ainda não me encontrei, sabia? E tenho medo de um dia descobrir quem sou. Sou pescador de ilusões. Você está ouvindo Pescador de Ilusões, composição do grupo O Rapa. Quem canta aqui é Diego Del Nero, que você provavelmente não conhece. Diego é de Atibaia. Seu primeiro CD, que eu ganhei como brinde num restaurante, chama-se Sábado e é independente. Você nunca tinha ouvido o Diego, não é? E onde é que você ouve, hein? Hein? É aqui, Diego Del Nero no Café Brasil. Se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã as palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, final. Valeu a pena, valeu a pena. Sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena. Sou pescador de ilusões. Se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã as palavras. Valeu a pena, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões. Quem é você, afinal, hein? A poeta Tere Penhabe arrisca na poesia Você. Ao fundo, você vai ouvir Antônio Adolfo ao piano com Até Quarta-feira. Composição de Humberto Silva e Paulo Sete para o Carnaval, que está no CD Carnaval Piano Blues. Ouvindo, hein? Isso é música de carnaval, tocada como blues ao piano por Antônio Adolfo. Antônio Adolfo é um dos grandes artistas e músicos desse país, e o CD Carnaval Piano Blues é uma lição de música. Para quem pensa que melodia de carnaval é só aquela coisinha rápida para dançar e curtir, experimenta escutar. E vamos à poesia Você, da poeta Tere Penhabe. Dizem que você é micropartícula de uma explosão. Pois eu lhe digo que não. Você tem um coração e com ele pode vibrar, amar, sofrer ou chorar. Então, como pode ser? Você não foi jogado aqui, nem tampouco veio do espaço. Você chegou de mansinho, emprestando um pedacinho da doce vida de alguém. Micropartícula, pois sim, você é muito mais do que isso. É a vibração do mundo, resquícios de um amor. Você pensa, sente e vê. Como pode uma explosão ser comparada a você? Tem Cinderela e tem princesa, tem a donzela em apuros dentro de mim pra te encantar mais. Também tem bruxa na vassoura, tem a madrasta muito louca, sempre cruel dentro de mim pra compensar. Sim, tem tudo em mim, tem tudo em mim. Basta você escolher. Que pensou amar. Sim, é. Sou tudo em mim, sou tudo em mim. Basta você escolher com quem vai contracenar. Sim, a Chapeuzinho tá perdida. A Rapunzel ficou careca. Branca de Neve tá fazendo uma festinha particular. Sim, fui lá no céu, tinha uma festa. Caí de cara na lagoa. Tô numa boa. Esse meu sapo sabe beijar. Sim, é. Tem tudo em mim, tem tudo em mim. Basta você escolher que personagem chamar. Sim, é. Opa. Opa, que gostoso! Você tá ouvindo Sou Tudo em Mim, com Tatiana Rocha. Tatiana nasceu em Niterói, mas logo cedo foi morar em Salvador, onde começou a cantar. Depois, Campinas. Tatiana define-se como uma cigarra em mundo de formiga. Sou Tudo em Mim está em seu segundo CD, Tatiana Rocha ao vivo. Fala a verdade, você conhecia Tatiana Rocha? Não? Então anda comigo. Sou um dragão de bafo quente. Sou a maçã envenenada. Eu sou uma velha encarquilhada. Sou sua roca de fria. Sim, é. Tem tudo em mim, tem tudo em mim. Basta você escolher que personagem chamar. Sim, é. Tem. Como saber quem somos, hein? E sem refletir profundamente a respeito? E como refletir numa sociedade que não sabe mais o que é reflexão? O que é pensar? Sobre esse assunto, eu trago Maristela Moura, que escreve nas iscas intelectuais do meu site. Ela escreveu sobre os pequenos neandertais. Ao fundo, você ouvirá o clássico Brejeiro, de Ernesto Nazaré. Essa gravação está num CD chamado, olha só, Café Brasil. E Brejeiro ganha um arranjo moderníssimo para bandolim e clarinete. Ouça só! Sei que o que eu vou dizer é de uma arrogância ímpar. Sei também que não posso não dizer, sob pena de omissão. Vou correr o risco de ser taxada de petulante e pedante, e humildemente sujeito-me à execração pública. Observo e percebo que o ser humano mediano está perdendo a capacidade de pensar. A idiotice está tomando conta das pessoas abaixo de 35 anos, e isso é quase um assinte contra a teoria evolutiva. Também há exceções quanto à idade. Dizem que a única diferença que temos com os grandes macacos, gorilas e chimpanzés, segundo a neurociência, são os 2% do nosso córtex, que nos permitem refletir, ter consciência de nós mesmos e fazer conexões significativas. Até os 2 anos de idade, filhotes humanos e dos chimpanzés apresentam comportamentos absolutamente semelhantes. Atenção, semelhante não é igual, assim como análogo também não. A partir dos 2 anos de idade, o aparelho fonético do bebê humano desenvolve-se rapidamente e o do filhote de macaco segue outra linha de desenvolvimento. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. A metalinguagem é um dos componentes que permite aos humanos criar cultura. Isso tudo em teoria, pois a minha constatação está me demonstrando o contrário. Há uma corrente que diz que os grandes macacos também criam cultura e ferramentas, têm regras de convivência social e uma profunda divisão hierárquica de poder e comando. Mas isso é história para outro dia. Por agora, eu fico apenas no emburrecimento humano e já vai estar de bom tamanho. Algumas palavras-chave do jargão corporativo. Estratégia, planejamento, metas, desafios, pressupõe o pensar como matéria-prima fundamental. Quando falta esse componente, a equação não fecha. Se for assim, o inferno corporativo está perdido mesmo. Como esperar resultados de equipes que não sabem mais o que é pensar, hein? Como tratar estratégias para inovar, mais que a concorrência, se a falta de exercício do raciocínio enferrujou o cérebro? Como ser liderado por quem mal sabe interpretar o que lê, mas está cheio de diplomas e títulos de especialização? O analfabetismo funcional e circunstancial está nos atolando. Cada vez menos tenho encontrado pessoas geniais, que tenham insights criativos, com quem haja prazer em fazer uma interlocução. Ao contrário, tenho visto a burrice, a ignorância, a preguiça e a passividade cada vez mais tomar conta das pessoas, nas questões mais banais. Pode ser que minha observação esteja equivocada. Eu estou beirando os 50 e acho que o passar dos anos vai trazendo um certo desencanto. Sempre tive medo disso, de ficar amarga conforme envelhecesse. Sempre quis ser uma velhinha regateira, daquelas que usam rouge, batom e bebem vodka jogando bridge com as amigas. Não quero observar essa involução, se é que isso é possível, sem poder fazer nada. Ouvi dizer que a ignorância humana é infinita, contagiosa, assim como uma espécie de gripe do cérebro. E tal e qual o universo está em expansão, eu fico tentada a acreditar. Sei que há exceções e toda vez que encontro uma delas fico maravilhada, mas parece que elas vêm justamente confirmar a regra do embrutecimento geral. Será que a tendência é nos transformarmos numa tribo de neandertaizinhos, hein? Você agora vai me desculpar, mas não manda mais no meu coração. Desde o momento em que bebi grapete, mudei de ideia completamente. Agora encontrei tudo o que eu procurava. Ah, grapete uva é diferente. O seu sabor jovem e refrescante me fez me apaixonar totalmente, mudar de ideia pra sempre. Agora com suco natural, grapete uva. Aí, Maristela, quem tem menos de 35 anos não tomou grapete? Será que é por isso, hein? Então, você tá gostando do Café Brasil? Que tal espalhar para os seus amigos, para o delegado, para a dona do bordel, para o prefeito e para o estudante, hein? Avise que a gente existe. Ajude a despocotizar um pouco o Brasil. Quem sou eu para ter direitos exclusivos sobre ela? Se eu não posso sustentar os sonhos dela, se nada tenho e cada um vale o que tem. Quem sou eu pra sufocar a solidão da sua boca, e hoje diz que é matriz e quase louca, quando brigamos diz que é filial. Afinal, se amar demais passou a ser o meu defeito, é bem possível que eu não tenha mais direito de ser matriz. Uau, você está ouvindo Matriz e Filial, composta pelo santista Lúcio Cardim em 1964. Lúcio Cardim é autor de mais de 250 músicas, tendo 90 delas gravadas. Faleceu em 1982, aos 50 anos, e nos deixou este presente que Jamelão imortalizou. Arrependida, me pedindo pra ficar. E é assim, ao som de Jamelão, que o Café Brasil de hoje vai embora. Quem sou eu, hein? Quem é você? Quem somos nós? Eu não sei, não, mas quando a gente descobrir, o mundo acaba. Com Lala Moreira na técnica, a produção de Cissa Camargo e a apresentação de eu, Luciano Pires. No programa de hoje tivemos Naná Vasconcelos, Diego Del Nero, Antônio Adolfo, Tatiana Rocha, Jamelão, Ernesto Nazaré, Maristela Moura, Clarice Lispector, Tere Penhabe e Rubens Aidan. É mole? Gostou, hein? Quer baixar para o seu computador ou tocador de MP3? Então acesse www.lucianopires.com.br ou deixe um recado no operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. E para terminar, uma frase de ninguém menos que o filósofo Aristóteles. Somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um ato, mas um hábito. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.